3178 no solo aos 20, direito 129. Fala, bom trabalho. Salvador está 3178. Na 3178, Alfa Juliette Remoto no 4. Alfa Juliette no 4. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 2.000 pés, o altímetro no 0.04. Mari, 2.000 pés, no 0.04, 6212. Solo Salvador, é o TAN 3305, pushback acionamento, posição 06. TAN 3305, coordene com a equipe de solo para iniciar após a passagem dos aves da companhia retaguarda. Após a aeronave da contêiner na da companhia na retaguarda, coordenamento solo autorizado, nacional do SAC 3305. Oxana 6224, copia. Oxana 6224, Aracaju, aprovado nível 190, decola da pista 10, perfil de saída Pucajama, após direto, transponder 5570, controle 120, decimal 80. Oxana 6224 só vai cumprir o perfil da PUCA. Vou até Jamo, de Jamo direto a Aracaju. PUCA Jamo, Aracaju. Jamo, correto? JE. Juliette Alfa, Mike Oscar. PUCA Jamo, após a Aracaju. Obrigado, senhor. Oxana 6224, confirme o SCOC. PUCA Jamo. No Xané 6224. Totalmente pronto? Totalmente pronto, no 074. Inicia a chame para o táxi, gol no 074. Autorizando a compra do táxi, gol 074. Táxi. Localizador azul 4070. 4070, completo o procedimento, chamando torre 118.95. Completa, chama a torre 118.95. Azul 4070. Torre Salvador, boa noite, 4070 da Azul, avistando. Azul 4070, cheque o trem, 080 graus, 089, pouso autorizado. Baixar travado 4070, livre pouso 190. 47 a bordo, altera na Natal, com 3 horas e 25 de autonomia. 3305, Pátio Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 014. Pátio Índia, no ponto de espera, chama 1895, é a torre. 1094, ajuste tanque 3305. Alô, Salvador, voo 94, agora pronto. 97, a bordo, 4 horas, 3 de autonomia, alternando Florianópolis. Gente, gol no 074, Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 014. Coral, nível 100, o serviço para terminado. Chame agora controle EL 120, decimal 1, 1/19. Boa noite, total 9908, informação alfa, autorização Guarulhos 340. Eu tenho pré-aprovado 320, copia ou aguardo o total 9908? 320, copia. Guarulhos 320, aprovado, via Peru 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Eolenda, após direto eu, descurva à direita. Transponder 5572, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Peruís 50, decolou pela 10 direita, perfil da Eulida, após... Poderia, Eudes. Afirmo, Eudes interceptou Peruís 50. Ah, Eulida, Eudes. Pode interceptar Peruís 50, 572, eu transpondo 1208. Total 9908, confirme o nível. 320. Total 9908, cotejamento correto, informação em curso alfa, chame pronto. Alfa, bravo. Azul 4070, solo 30, direito 121, décimo 9. 1219, direita, azul 4070. Salvador, boa noite, é o Tan 3305, ponto de espera do 10, pronto. Tan 3305, ciente, mantém ponto de espera. Gol 074, vento 080 graus, 1 a 12 a 9, decolagem autorizada. Tan decolagem para gol 1074. 3305, ali mantém após o gol. Ali mantém o 10, Tan 3305. Na 6212, após TAP, voo Iduna, ILS X-Ray autorizado, reporte no curso do localizador. Após TAP Iduna, estamos autorizados, reportaremos estabilizando. Oxa, NER 62, 1 ou 2. 074 aos 32-1208. 208, obrigado, boa noite, Bruno 074. Estacionamento, Xanamia 224, 21. Xanamia 224, aguarde. Nada, Nadael, estou mantendo nível de voo 360. Nadael 360, autoriza a lida da presença, Lida, agora 1074. Autorizando Dael, gol 1074. É, confirma, é Dael, senhorita, lida não? Dael, gol 1074. Direto Dael, grato, gol 1074. TAM 3305-0801, deve falar de autoridade. Decolagem ILS, Oceaner 62, Salvador. Oceaner 62, complete final, chame torre 1895. 89. Controle Salvador, boa noite, a TAM 3305. TAM 3305, contato radar, saída PUCA, submanter a nível de voo 330. PUCA 330, atenção, TAM 3305. Doutor, boa noite, Oceaner 6212, estabilizado no ILS. 6212, continua a aproximação, reporta no externo, baixar a travada. Cortaria. Externo baixado e travado, Oceaner 6212. 6212, pouso autorizado. 080 graus, 109. Livre pouso na 10, Oceaner 6212. Reporta de 019, Scott Identity, 24,000 feet, cleared, bom horário. NH 1013. 972, dois a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Guarulhos. Rio 5972, em frente Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 013. Em frente Índia, apontando 0, 013. Volta ao 9908 para postamento e acionamento. Volta ao 9908, aguarde. Aguarda. Oceania 6224, coordene com a equipe de solo que após a passagem do Boeing e da Rio, tem livre acionamento de metáxi. Tem passagem do Boeing e da Rio, está livre, puxa, vai terminar com o solo, né, 6224. Total 9908, livre acionamento de metáxi, bate o 3. Sim, gente, autorizando o pushback e acionamento, total 9908, muito obrigado. Boa noite, Rio 5972, próximo ao ponto 0 próximo. Firmando o Rio, chama a Torre? Ativo, Rio 5972, próximo ao ponto 0 Reporte, alinhado e pronto, pista 10. É, tira, entendeu? Está livre, alinhado com o quê? Afirmativo, agora a liberação da pista. Salvador, boa noite. Xaner 6212, livrou instruções. O Xaner 6212, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Pronto, 5972. Tem pista livre, o Rio 080 com 10, decolagem autorizada. Livre, decolagem 990, Rio 5972. Dan 3305, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545-2685, TAM 3305, obrigado, bom dia. Com 972 aos 42, 1208. 208, bom serviço. Contorno Cordial, Rio 5972, decolado na sua escuta. Rio 5972, contato radar, saída da El, submetendo a nível de voo 380. Da El 380, tem instruções. Confirme a hora do plano, azul 4071. Gente, aguarde, vou checar junto ao centro Recife, ainda não recebi a CHG. M2-4, para o táxi, 90 após 90, 2 horas e 5, acerto Salvador. Chaneme 224, Índia, no ponto espera chamamento 8095, ajuste no 0 no 3. Ajuste no 0 1 no 3 agora. Para o táxi total 9908, Belbit 03, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Galeão. Total 9908, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 0113. Pátio 1 no Índia, no 0113, o ajuste, quando pronto, 1 no 895, grato. Semana da Julie, Oceaner 6212. Oceaner 6212, após o sucesso do total, Juliette 07. Aguardar o total, prossegue para o 7, Oceaner 6212. O total 9908, só pode fazer a gentileza de dar passagem ao Avianca? Avião, sem problema algum. Juliette 07, Oceaner 6212, obrigado. O Capa, muito obrigado, obrigado total. Nada, que isso. M224, boa noite, autorizada a linha de decolar pista no 0090 com 1-12. Muito boa noite, total 9908, agora em direção a Índia, pronto. Total, após o Chené iniciando corrida, autorizado ali a manter a pista da Índia. Gente, após o início da corrida do Chené, nós estamos autorizados a alinhar de manter. Nada. Vai iniciar a minha vez no espaço. Sim, gente. Rio 5972, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 133-25. 1251, 133-25. Obrigado, bom serviço. É Portugal, 019, me sento 1006, que vem em 1013, que é a NS Fine, approach post-test. Observe, clear on that. 2003, 3 for ILS, pushing it by 1-0. That's all, 019. Receive departure control, Ocean Air 6224, passing 1800. Puka departure. Ocean Air 6224, radar can climb at level 190, Puka departure. Total 070 graus, 1 0 9, decolagem autorizada. Autorizada a decolagem, no total 9908.